Sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Ei. Oh, oh, oh, estou apaixonado. Na soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe que outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Quando você volta insensata, eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca, eu vou cair em seus braços, peço pra não ir. Coração partido, eu não quero dividir teus lábios. Me diz o que faz ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. O amor dividir. Obrigado, que pancada, obrigado. Essa é das antigas, né?